preciso fazer pra adquirir meu milagre? Estou decidido a chamar tua atenção e atraí-lo em meio à multidão. Descer ou subir, descer ou subir, chorar ou sorrir, eu só sei que não saio daqui sem o meu milagre. Senhor, se o teu manto fez o tempo estremecer, seja o teu